Deus, porque me livrou dos perigos da vida e me deu alegria sem par. Amo a Deus de todo o coração e por isso quero sempre o seu nome adorar. Amo a Deus de todo o coração e por isso quero sempre o seu nome adorar. O meu amor é por ti. Amor puro e verdadeiro que envolve minha alma e meu ser. Quero agora o Evangelho anunciar.